A Fecheiro 13, capítulo 7, Estilhaços. A meio da manhã, a chuva parara e vislumbres momentâneos de um céu azul pálido surgiam entre as nuvens, dando-me alguma esperança de que a noite fosse límpida. Provérbios e presságios à parte, eu não queria que a cerimónia do casamento ocorresse sob chuva, para o bem de Brianna. Não iria ser na St. James, com arroz e cetim branco, mas podia ao menos ser seca. Esfreguei a mão direita, distendendo os espasmos musculares causados pelo alicate. A extração do dente partido do Sr. Goodwin fora mais complicada do que eu esperava, mas tinha conseguido arrancá-lo pela raiz, mandando-o embora com uma pequena garrafa de whisky não refinado e instruções para fazer um bochecho com ele de hora a hora, para evitar uma infecção. Engolir ou não era opcional. Alonguei-me, sentindo o bolso debaixo da minha saia balançar contra a minha perna, com um pequeno mas gratificante tinido. O Sr. Goodwin, de facto, pagara em dinheiro. Questionei-me se seria suficiente para um astrolábio. E por que raio queria Jamie um? As minhas especulações, no entanto, foram perturbadas por uma tossidela, obviamente intencional, atrás de mim. Virei-me e deparei-me com Archie Hayes a olhar-me com um ar um pouco intrigado. Oh! Exclamei. Posso ajudá-lo, tenente? Bem, talvez possa, senhora Fraser, disse ele, olhando-me de cima a baixo com um leve sorriso. O Farquhar de Campbell disse que os escravos dele estão convencidos de que a senhora é capaz de ressuscitar os mortos. Então, talvez um pequeno estilhaço de metal não seja um grande desafio para as suas habilidades de cirurgiã? Murray MacLeod, ao ouvir a conversa, resmungou alto com desdém e voltou-se para os seus pacientes que o aguardavam. Oh! Exclamei outra vez, esfregando o nariz com um dedo envergonhada. Um dos escravos de Campbell tinha sofrido um ataque epilético havia 4 dias, recuperando subitamente no preciso momento em que lhe coloquei a mão no peito. Em vão tentei explicar o que tinha acontecido. A minha fama tinha-se espalhado pela montanha como fogo. Mesmo agora, um pequeno grupo de escravos permanecia agachado junto à orla da clareira, jogando o jogo da bugalha, esperando até que todos os outros pacientes tivessem sido atendidos. Olhei atentamente para eles, por via das dúvidas. Se um deles estivesse a morrer ou gravemente doente, não fariam nenhum esforço para me dizer. Tanto por deferência aos meus pacientes brancos, como pela sua absoluta convicção de que, se alguma coisa drástica acontecesse enquanto estavam à espera, eu simplesmente ressuscitaria o cadáver mediante as minhas conveniências e lidaria com o problema nessa altura. No entanto, todos pareciam perfeitamente bem naquele momento e deviam permanecer assim num futuro imediato. Voltei-me novamente para Hayes, limpando as mãos enlameadas no meu avental. Bom, por que é que não me deixa ver o pedacinho de metal e logo verei o que posso fazer? Sem qualquer relutância, Hayes tirou o chapéu, o casaco, o colete, as meias e a camisa, juntamente com o gurjal prateado do seu ofício. Entregou as roupas ao ajudante que o acompanhava e sentou-se no meu banco, a sua plácida dignidade nada abalada pela nudez parcial, pela pele arrepiada das costas e dos ombros, nem pelo murmúrio de espanto e surpresa que se levou dos escravos que estavam à espera diante do que viam. O seu torso quase não tinha pelos, com a cor da pele pálida e gordurosa que não via sol há anos, em grande contraste com as mãos, rosto e joelhos, bronzeados e castigados pelo clima. No entanto, os contrastes iam além disso. Sobre a pele leitosa, do lado esquerdo do peito, Havia uma grande zona negra e azulada que o cobria das costelas à clavícula. E embora o mamilo direito tivesse uma cor normal, castanho-rosado, o da esquerda era espantosamente branco. Pestanejei perante aquela visão e ouvi um suave "Atia" atrás de mim. "Adia ta etion diadub", disse outra voz, um pouco mais alto. Meu Deus, ele está a ficar negro. Hayes pareceu não ouvir nada. Apenas se recostou para que eu o pudesse examinar. Um exame mais minucioso revelou que a coloração escura não era pigmentação natural, mas uma mancha causada pela presença de inúmeros grãozinhos escuros incrustados na pele. O mamilo desaparecera completamente, substituído por uma cicatriz larga, brilhante e branca, do tamanho de uma moeda de meio chelim. "Pólvora", disse eu, passando os dedos ao de leve sobre a região escurecida. "Já vira aquilo antes, causado por uma falha no disparo ou por um tiro à queima-roupa que incrustava partículas de pólvora e muitas vezes pedacinhos de forro e tecido nas camadas mais fundas da pele. De facto, havia pequenos inchaços sob a pele, evidentes ao toque dos meus dedos, fragmentos escuros do traje que usava quando foi atingido. A bala ainda está dentro de si?" Eu conseguia ver onde ela tinha penetrado. Toquei na cicatriz branca, tentando visualizar o caminho que o projétil devia ter percorrido a partir dali. "Metade dela está", respondeu ele tranquilamente. "Estilhaçou-se. Quando o cirurgião a tentou retirar, ele deu-me os pedaços. Quando mais tarde juntei, só consegui reconstituir metade da bala, de modo que o resto está ainda cá dentro." "Estilhaçou-se? É de espantar que os estilhaços não lhe tenham penetrado o coração ou o pulmão", disse eu, agachando-me para examinar melhor o ferimento. "Ah, mas penetraram", informou-me ele. "Pelo menos imagino que sim, porque entraram pelo meu peito, como pode ver. E agora um está a sair-me pelas costas." Para espanto da multidão, assim como para meu próprio, ele tinha razão. Eu não só conseguia sentir uma pequena protuberância mesmo abaixo da omoplata esquerda, como de facto podia vê-la, um inchaço escuro a tentar romper a pele branca e macia. "Macacos me mordam", exclamei. E ele resfolegou divertido. Não sei se pela minha surpresa ou pela minha linguagem. Apesar de estranho, o estilhaço não apresentava nenhuma dificuldade cirúrgica. Mergulhei um pano na tigela de álcool destilado, limpei cuidadosamente a área, esterilizei um bisturi e cortei rapidamente a pele. Hayes permaneceu sentado, absolutamente imóvel, enquanto eu trabalhava. Ele era soldado escocês e, como as marcas no seu peito testemunhavam, já suportara coisas bem piores. Coloquei dois dedos de cada lado da incisão e calquei. Os lábios do pequeno corte abriram-se e depois um pedaço de metal escuro e irregular projetou-se repentinamente como uma língua do interior, o suficiente para eu o agarrar com o fórceps e retirá-lo. Soltei o pedaço de metal descorado na mão de Hayes com uma pequena exclamação de triunfo. Depois pressionei uma compressa embebida em álcool nas suas costas. Ele exalou profundamente pelos lábios franzidos e sorriu-me por cima do ombro. "Muito obrigado, Sra. Fraser. Este fulaninho acompanha-me já há algum tempo, mas não lamento ter de me separar dele." Olhou para a palma da mão suja de sangue, examinando o fragmento de metal com bastante interesse. "Há quanto tempo aconteceu isso?" perguntei curiosa. Eu não acreditava que o estilhaço tivesse realmente atravessado o seu corpo completamente, embora pudesse causar essa ilusão. O mais provável, pensei, é que tivesse permanecido na superfície do ferimento original e viajado lentamente pelo torso, impelido entre a pele e o músculo pelos movimentos de Hayes, até atingir a presente localização. Há mais de 20 anos, Sra. Fraser informou-me, tocou na área branca, rígida e entorpecida, que já fora um dos pontos mais sensíveis do seu corpo. Aconteceu em Culloden. Ele disse isto descontraídamente. Mas eu senti a pele dos meus braços arrepiar-se diante daquele nome. Mais de 20 anos, 25 praticamente. Quando então, o senhor não devia ter mais do que 12 anos, exclamei. Não, respondeu ele com uma das sobrancelhas erguidas. 11. Mas o meu aniversário foi no dia seguinte. Reprimi o que quer que teria dito em resposta. Pensei que já tivesse perdido a capacidade de ficar chocada com as realidades do passado. Mas era evidente que não. Alguém lhe dera um tiro. A um menino de 11 anos, à queima-roupa, sem hipótese de erro. Nenhuma bala perdida no calor da batalha. O homem que o alvejara sabia que era uma criança que iria matar e alvejara-o, mesmo assim. Os meus lábios pressionaram-se com força enquanto eu examinava a incisão. Não mais do que 2,5 centímetros de comprimento e não muito profunda. A bala estilhaçada permanecera logo abaixo da superfície. Ótimo, não iria ser necessário dar pontos. Pressionei uma nova compressa no ferimento e posicionei-me à sua frente para amarrar a ligadura de linho que a manteria no lugar. Foi um milagre ter sobrevivido, constatei. É verdade, concordou ele. Eu estava caído no chão e o rosto de Murchison por cima de mim. E eu, Murchison? A exclamação escapou-me dos lábios. E eu vi um lampejo de satisfação atravessar o rosto de Hayes. Tive uma breve e repentina aflição premonitória, lembrando-me do que Jamie dissera a respeito de Hayes na noite anterior. Ele pensa mais do que fala, o pequeno Archie, e ele fala muito. Tenho cuidado com ele, Sassenach. Bom, era um pouco tarde demais para eu ter cautela, mas duvidava que pudesse fazer diferença, mesmo que tivesse sido o mesmo Murchison. Pelo que vejo, conhece o nome, observou Hayes amavelmente. Ouvi dizer na Inglaterra que um sargento Murchison, do 26º Regimento, tinha sido enviado para a Carolina do Norte. Mas a guarnição militar de Cross Creek tinha sido embora quando chegámos a Cross Creek. Um incêndio, não foi? Sim, disse eu, um bocado nervosa com esta referência. Ainda bem que Bree tinha saído. Somente duas pessoas sabiam toda a história verdadeira do que acontecera quando o armazém da coroa em Cross Creek se incendiou. E ela era uma delas. Quanto à outra, bem, não era provável que o caminho de Stephen Bonnet se cruzasse com o do tenente num futuro próximo, se o próprio Bonnet ainda estivesse vivo. E os homens da guarnição? Continuou Hayes. Murchison e os restantes? Sabe para onde é que eles foram, Sra. Fraser? O sargento Murchison está morto. Disse uma voz suave e grave atrás de mim. Infelizmente. Hayes olhou para além de mim e sorriu. Acho é mais, Wythe, disse ele. Julguei que o senhor viria ter com a sua mulher mais cedo ou mais tarde. Estive à sua procura hoje de manhã. Surpreendi-me com o nome. E Jamie também. Um olhar de surpresa atravessou-lhe as feições. Depois desapareceu, substituído por um ar de cautela. Ninguém o chamava Jamie, o ruivo, desde os dias da revolta. Sim, eu sei, disse ele secamente. Sentou-se no meu banco extra, de frente para Hayes. Vamos conversar, então, do que se trata. Hayes agarrou na sua bolsa de pele, pendurada entre os joelhos, vasculhou o seu interior durante uns segundos e retirou um quadrado de papel dobrado, preso com um lacre marcado com uma insígnia que eu reconheci. O meu coração desfaleceu um pouco à vista do selo. Eu duvidava, para ser irónica, de que o governador Tryon estivesse a mandar-me cumprimentos atrasados pelo meu aniversário. Hayes revirou o papel nas mãos, verificou cuidadosamente para ver que o nome inscrito na frente era o de Jamie e entregou-lho. Para minha surpresa, Jamie não o abriu logo, mas ficou a segurá-lo, os olhos fixos no rosto de Hayes. O que o trouxe aqui? Perguntou ele abruptamente. Ah, o dever, sem dúvida, respondeu Hayes, as sobrancelhas finas, arqueadas num espanto inocente. Um soldado faz alguma coisa por qualquer outra razão? Dever, repetiu Jamie. Bateu o papel ligeiramente contra a perna. Sim, bom. O dever pode levá-lo de Charleston à Virgínia, mas há maneiras mais rápidas de lá chegar. Hayes começou a encolher os ombros, mas desistiu imediatamente, quando o movimento perturbou o ombro que eu estava a ligar. Tinha de trazer a proclamação do governador Tryon. O governador não tem nenhuma autoridade sobre si ou os seus homens. É verdade, concordou Hayes. Mas por que é que eu não faria um favor ao homem, se o podia fazer? Sim, e ele pediu-lhe que fizesse o serviço ou isso foi ideia sua? Perguntou Jamie, com um claro tom de cinismo na voz. O senhor tornou-se um pouco desconfiado com a idade. Choi mais ruído, disse Hayes, abanando a cabeça com um ar de reprovação. É por isso que cheguei até esta idade. Replicou Jamie, sorrindo ligeiramente. Fez uma pausa, examinando Hayes. O senhor diz que foi um homem chamado Murchison que o alvejou no campo de Drumossie? Eu terminara de lhe pôr as ligaduras. Hayes tentou mexer o ombro, testando a dor. Ora, certamente o senhor sabe disso. Ah, Choi mais Ruide. Não se lembra do dia, homem? A expressão do rosto de Jamie mudou subtilmente e eu senti-me inquieta. O facto é que Jamie não tinha quase nenhuma memória do último dia dos clãs, do massacre que deixara tantos a sangrar à chuva, inclusive a ele próprio. Eu sabia que pequenas cenas desse dia lhe voltavam ocasionalmente à mente durante o sono, fragmentos de pesadelo. Mas se era pelo trauma, pelo ferimento ou simplesmente por força de vontade, a batalha de Culloden estava esquecida para ele. Ou estava, até agora. Eu não acreditava que ele a quisesse de volta. Muita coisa aconteceu naquele dia, disse ele. Não me lembro de tudo, não. Inclinou a cabeça repentinamente. E enfiou o polegar sob a dobra da carta, abrindo-a tão bruscamente que o selo de lacre se partiu em pedacinhos. O seu marido é um homem modesto, senhora Fraser. Hayes fez um meneio de cabeça na minha direção, enquanto chamava o seu ajudante com um gesto rápido da mão. Ele nunca lhe contou o que fez naquele dia? Houve muita bravura naquele dia, murmurou Jamie, a cabeça inclinada sobre a carta. E bastante do contrário. Achei que ele não estava a ler. Os olhos estavam fixos, como se visse outra coisa, para além do papel que tinha nas mãos. Sim, houve, concordou Hayes. Mas vale a pena lembrar o dia em que alguém salvou a sua vida, não acha? Jamie ergueu a cabeça rispidamente, surpreendido. Atravessei a distância entre nós e coloquei-me atrás dele, a mão pousada ao de leve no seu ombro. Reis tirou a camisa das mãos do seu ajudante e vestiu-a lentamente, sorrindo de um modo estranho, em alerta. Não se lembra de ter golpeado Murchison na cabeça no instante em que ele estava pronto para me espetar a baioneta e eu estendido no chão? E depois o senhor pegou-me ao colo e tirou-me do campo de batalha até um pequeno poço ali perto. Um dos chefes estava estendido na erva e os homens dele lavavam-lhe a cabeça com água. Mas eu vi que ele já estava morto, absolutamente imóvel. Houve alguém que cuidou de mim. Queriam que o senhor também ficasse, porque estava ferido e a sangrar. Mas recusou-se. Desejou-me boa sorte em nome de São Miguel e voltou para o campo de batalha. Reis prendeu a corrente do seu gorjal, ajustando a pequena meia-lua de prata debaixo do queixo. Sem o lenço, o pescoço dele parecia nu, desprotegido. Você parecia um bárbaro, enlouquecido homem. O sangue escorria-lhe do rosto e o cabelo estava solto ao vento. Tinha guardado a espada para me levar ao colo, mas desembainhou-a outra vez quando se afastou. Julguei que jamais o veria de novo, pois tinha visto um homem decidido a ir ao encontro da sua morte. Ele abanou a cabeça, os olhos semicerrados, como se visse não o homem sóbrio, controlado, diante de si, não o Fraser de Fraser's Ridge, mas Jamie o Ruivo, o jovem guerreiro que não regressara à batalha por valentia, mas porque queria acabar com a sua vida, considerando-a um fardo, porque me perdera. Ah, sim, murmurou Jamie, tinha-me esquecido. Eu conseguia sentir a tensão no seu corpo, tinindo como um arame esticado sob a minha mão. A sua pulsação batia descompassadamente na artéria atrás da orelha. Havia muita coisa que ele esquecera, mas isto não, nem eu. Reis inclinou a cabeça enquanto o ajudante lhe atava o lenço ao pescoço. Depois emportigou-se e agradeceu-me com um meneio de cabeça. Obrigada, senhora Fraser, foi muita gentileza sua. Não tem de quê, disse eu com a boca seca. Foi um prazer. A chuva recomeçara. Os pingos frios atingiam-me o rosto e as mãos e a umidade brilhava nos ossos fortes do rosto de Jamie. Prendia-se no seu cabelo e nas espessas pestanas em gotículas trêmulas. Reis vestiu o casaco com dificuldade e prendeu o manto com um pequeno broche dourado. O broche que o pai lhe dera antes de Culloden. Então Murchison está morto, disse ele, como se falasse consigo próprio. Mas ouvi dizer, e os seus dedos atrapalharam-se um pouco com o fecho do broche, que havia dois irmãos que respondiam por este nome, parecidos como duas ervilhas. Sim, havia, disse Jamie. Ergueu os olhos e fitou diretamente os de Reis. O rosto do tenente não mostrou mais do que um leve interesse. Ah, e o senhor saberia dizer, então, qual deles era? Não, mas não me interessa, pois ambos estão mortos. Ah, disse Reis outra vez. Ficou parado por uns segundos, como se estivesse a pensar. Depois fez uma vénia a Jamie, formalmente, com o chapéu no peito. Bui de arras dut, achoi mais Mac Brian, que o abençoado Miguel o proteja. Ergueu o chapéu rapidamente para mim, colocou-o na cabeça e virou-se para se ir embora, com o ajudante a segui-lo em silêncio. Uma rajada de vento soprou pela clareira, carregando com ela uma gélida explosão de chuva, muito semelhante à precipitação gelada de abril em Culloden. Jamie estremeceu repentinamente ao meu lado, com um arrepio profundo e convulsivo que amarrotou a carta que ele ainda tinha na mão. De que é que tu te lembras? Perguntei, vendo Reis afastar-se, escolhendo o caminho no chão ensopado de sangue. De quase nada, respondeu ele. Levantou-se e virou-se para me olhar, com os olhos escuros como o céu nublado. E mesmo assim é muito. Entregou-me a carta amarrotada. A chuva tinha manchado a tinta aqui e ali, mas ainda era bastante legível. Em contraste com a proclamação, continha duas frases, mas o parágrafo adicional não diminuía o seu impacto. New Bern, 20 de outubro. Coronel James Fraser. Embora a paz e a boa ordem deste governo ultimamente tenham sido violadas e muitos danos causados às pessoas e às propriedades dos habitantes desta província por um grupo de indivíduos que se autodenominam reguladores, eu, por instrução do Conselho de Ordem de Sua Majestade, ordeno-lhe que imediatamente convoque um grupo de tantos homens quantos considerar necessário para servir num regimento de milícia e me reporte o mais breve possível sobre o número de voluntários dispostos a apresentarem-se ao serviço do seu rei e da pátria quando solicitados. E ainda o número de efetivos pertencentes ao seu regimento que possam entrar em ação numa emergência e, no caso de os insurgentes tentarem cometer novas manifestações violentas, a sua obediência diligente e pontual a estas ordens será bem recebida pelo seu humilde criado, William Tryon. Dobrei cuidadosamente a carta manchada pela chuva, notando distraidamente que as minhas mãos tremiam. Jamie tirou-me das mãos, segurando-a entre o polegar e o indicador, como se fosse um objeto desagradável, como de facto era. A sua boca torceu-se ironicamente quando os nossos olhos se encontraram. Eu esperava ter um bocadinho mais de tempo, disse ele.